O nosso tema de hoje é Lei de Progresso. Então, vou dizer para vocês que eu usei como subsídio esse livro, que nos fala das leis morais e saúde mental, do Sérgio Lopes. Eu acho que vocês já conhecem, acho que já esteve aqui na casa, né? E também o Livro dos Espíritos, como já foi colocado, tem um capítulo que fala sobre as leis morais, que são 12 as leis morais, e entre elas, então, está a lei do progresso. Quando a gente pensa, assim, em progresso, a primeira coisa que nos vem à mente nesse momento é o progresso material. Falou em progresso, é se realizar no trabalho, a comunidade, vamos dizer assim, a infraestrutura melhorar, construir prédios, que isso nos leva ao progresso. Sim, não deixa de ser progresso. E é uma das coisas que os políticos usam muito em ano de eleições, é falando em fazer isso, né? Fazer progredir a comunidade, a cidade onde nós vivemos, onde as pessoas vivem, né? Se aproveitam muito desse tema da lei do progresso. E a questão do Livro dos Espíritos, 779, vou pedir um momentinho só para ler essa questãozinha, que é bem pequenininha. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de ensinamento? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta vem assim, ó. O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progredem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, a gente entendeu aqui que é muito interessante a convivência social uns com os outros para que aqueles que ainda têm uma certa dificuldade possam ir avançando no progresso. Por exemplo, né, uma criança, quando ela nasce, esse processo é natural, né? Toda criança ela vai nascer de alguma forma, ou parto normal ou de cesárea, mas ela vai nascer. Passado um tempo, por um impulso natural da evolução, ela começa a gatinhar. Ela gatinha, né? E passa mais um tempo, ela começa a dar os primeiros passinhos. E não é necessário que ninguém lhe dê informação que ela precisa fazer aquilo. Ninguém precisa falar para ela, agora tu vai gatinhar, depois tu vai caminhar. Isso vai acontecendo naturalmente, instintivamente. Vai acontecendo esse processo dela ir se desenvolvendo. O ser humano tem uma particular dependência, assim, um do outro. A gente tem essa dependência com as pessoas e as pessoas têm com a gente, e isso que nos leva a crescer, isso que nos leva ao progresso. Essa dependência, porque se nós vivêssemos totalmente sozinhos, isolados do mundo, seria muito mais difícil nós evoluirmos, nós crescermos. Então, com certeza, uns ajudam os outros nesse crescimento. Sabe-se, quando uma criança é pequenininha, que ela precisa de auxílio, ela precisa de cuidado, ela precisa de uma mãe que zele por ela ou de uma outra pessoa, que cuide da higiene dela, que cuide da alimentação para que seja nutritiva, para que ela tenha um melhor desenvolvimento, né? E que, assim, ó, cuide muito do lado afetivo, do carinho, da atenção, da doação. A criança precisa disso para que ela se torne um adulto seguro. Segundo Luiz Sérgio, cada vez fica... Aliás, segundo... Eu às vezes confundo. Sérgio Lopes, cada vez fica mais evidente a necessidade de uma criança ser amada na primeira infância, de termos este cuidado para o progresso dela, para que ela possa evoluir, para que ela possa progredir satisfatoriamente, se tornando um adulto mais seguro, mais independente, né, que possa fazer, possa acrescentar isso. Depender é, portanto, um estágio natural da existência segundo a lei do progresso. A gente depender uns dos outros, às vezes pensa, as pessoas dizem assim, ah, eu não dependo de ninguém. Depende sim, nós sempre dependemos uns dos outros. Quando nós não dependemos dentro da nossa casa, uns dos outros, que nós tenhamos a nossa... que nós sejamos independentes, a nossa vida independente, mas nós dependemos de um trabalho, nós dependemos de médico para cuidar da nossa saúde, nós dependemos de N coisa, nós sempre dependemos uns dos outros e assim nós vamos progredindo. Depender, portanto, é um estágio natural, segundo as leis do progresso. Consideramos aqui, falando nesse momento, sobre um desenvolvimento e um cuidado do ser humano dentro de um progresso harmonioso e normal, quando nós nos referimos assim às crianças. Porque o Sérgio Lopes nos diz também que muitas patologias, olha, vejam bem que grave é isso, que muitas patologias das crianças acontecem por perturbações na infância, principalmente na sua primeira infância, que são patologias que muitas vezes nos acompanham para o resto da vida. Então, o quanto a gente deve de ter cuidado em ajudar as nossas crianças a elas desenvolverem, a elas progredirem, né, para se tornarem uns adultos, né, de seguros e independentes. Exemplo, quando uma proteção dos pais é exagerada, que ela passa dos limites do adequado, ela se torna uma superproteção. E quando uma criança é superprotegida, muitas vezes, né, vão atrasar o progresso dessa criança. Vão, assim, atrapalhar, né, aquele desenvolvimento. Porque a gente vê, muitas vezes, a coisa mais natural do mundo, a gente vê, quando uma criança está começando a caminhar, essas mães que são muito protetoras, elas estão sempre na volta, protegendo, cuidando. Não, deixem a criança num lugar seguro, onde ela possa pôr um tapete, que ela não vá se machucar, mas deixe ela firmar as perninhas, deixe ela mesmo criar sua independência, ela vai se fortificando, ela vai ser um adulto bem mais fortalecido também, de confiança em si mesmo, né, para conduzir a sua vida. E muitas vezes esses excessos de cuidado que os pais têm, porque muitos pais, ah, não senta aqui, ah, não faz isso, ah, não faz aquilo, tem cuidado com tudo até quando a criança respira, né? E isso vai atrapalhar o seu progresso e o seu desenvolvimento. Toda a nossa vida, inclusive a educação dos nossos filhos, das crianças, deve ser pautada no Evangelho de Jesus. Com certeza, quando nós conduzirmos a nossa vida pautada no Evangelho de Jesus, nós não vamos errar. Porque Jesus não botou nada que fizesse nós errar nessa vida. Tudo que está colocado no Evangelho dele, a gente pode confiar e seguir. Até o amor, gente, nem o amor em desequilíbrio, quando ele se revela uma insatisfação interior, ou um desconcerto, vamos dizer assim, interior, ele não é uma coisa positiva. Quando isso é excesso, quando dá esse desconcerto interior, é porque não é positivo. A instrução intelectual, também quando ela não tem aquela pitada do amor, a pessoa pode ser assim uma biblioteca ambulante, mas se ela não tem amor em seu coração, com certeza vai transformar-se num vapor alucinante que corrói, que destrói, porque a vaidade vai tomar conta desse ser. E isso a gente vê acontecer muitas vezes com essas pessoas bem intelectuais, assim, que são vaidosas, que muitas vezes, né, pela vaidade, Deus puxa o tapete deles, né? Então, a gente tem que ter cuidado em todas essas coisas. Sem o equilíbrio das duas asas, as aves não conseguem planar, né, nas alturas. Sem as duas asas, elas não conseguem fazer um voo tranquilo. O amor e o conhecimento são as duas asas harmoniosas para o nosso progresso. É procurarmos conhecimento, mas nunca esquecermos dos sentimentos nobres que devemos carregar em nossos corações. E auxiliarmos aqueles que estão mais adiantados, que já adquiriram mais conhecimento, auxiliar que aqueles que ainda não os adquiriram, porque são nossos irmãos e nós devemos caminhar juntos. Nós não podemos pensar assim, eu vou me melhorar, eu vou fazer isso para me melhorar. Não, vamos nós melhorar. Vamos passar isso que a gente já aprendeu, que a gente já sabe, para que todos possam se melhorar e que nós possamos progredir e crescer juntos, né? Esse é o desejo do mestre. Crescerem assim, ó, crescem a sociedade em direção à felicidade. A gente também deve pensar no local que a gente mora, porque não é só o nosso progresso, o material também auxilia. E como já foi colocado, a gente percebe perfeitamente a evolução que aconteceu na área da tecnologia até os dias atuais. E a gente vê que pouco nós crescemos moralmente. Eu acho que tem muito a desejar, porque se a gente liga uma televisão ou um rádio ou lê um jornal, a gente vê as barbáries que ainda acontecem. Isso é falta de evolução moral, né? Que precisamos trabalhar em cada um de nós essa evolução moral. Porque é da lei do espírito jamais retroceder. Progredir sempre, né? Evoluindo sem cessar. Isso é lei do progresso. Tá, gente? Vamos refletir sobre isso. Vamos procurar nos instruir bastante para que a gente cresça, evolua também, cresça também, né? Dentro do nosso ser. Não somente fora, mas como seres humanos, que a gente possa progredir, deixar desenvolver esses sentimentos nobres que cada um de nós carrega dentro de si. A centelha divina está em cada filho seu, né? E a gente precisa deixar que ela venha à tona, né? E pensando em todos. Tá, meus amores?